305 para cópia. Guarulhos 320, rota via Bridge, pisou no meio, para rota Zulu. Decola Dama Zero, curva direita. No perfil da Dael Leida, pós Leida Bridge, interceptor via 5436 transponder, controle 199.8. Obrigado. Só confirmando a saída, da El Leida, pós Leida Bridge. Primativo, portão 3, chega quando pronto, posicionar. Use piscina 0, vento 1, 00 graus, 159. 5220, ciente, baixado e travado. 3198. 3191, cópia. Galeão 320, rota via Pisolo 10, decola 10, curva direita, no perfil da Dael Leda, pós Leda, voa Bridge, interceptor via 5437, transponder, controle 199.8. Autorizado, Galeão 320, rota via Pisolo 10, decola da Dael Leda, pós voa 4371, código. Porta 9, chama quando ponto posicionar. Chama a próxima, 9. Galeão 238. America 238. Yes, sir. Would like to put a fair sir request for Miami. Okay, confirm for level 360. Affirmative, 360. Just 5 minutes, call please. America 238. I'm ready to copy, go ahead. 5 minutes, please, 5 minutes. Okay, 5 minutes, we'll do. Essa é Juliette, com a nossa 738. Essa é Juliette, portão 5. 05, obrigado. 5. 2005, 2505, Bono 2060. Azul 4082, 2000 pés, ajuste no 014, 614, reporte estabilizado. 2000 pés, 014, reporte estabilizado, 402. Alfa Kilo Pátio 3, Trip 5220. Alfa Kilo Pátio 3, 5220. Bravo Kilo, esse quanto cópia? Eu sigo a Golf Mike Alfa. 207, o vento 1-0-0 graus, 159, livre decolagem da 1-0. Livre decolagem da pistão 1-0, eu passo 207. Aeronave e a tripulação homologada de IFR. B, Pátio 4, Torre Agora, 18.95, para acionar ataque de decolagem, 10-4 no ajuste, bom voo. Hoje, dona, para interceptar o ILS. Não, é o 5436. Terminal S, seu braço Luiz, para ingressar. 238, I'll let you go. 238, go ahead, sir. Okay, first of all, the Miami, level 360, and the route up Zulu 20, And Teresina, after upper Zulu 7, after following 5-minute route, take off 310, left turn, departure will be Momo, departure then flock transition, and call code 5441, control departure frequency 119.8. I understand we're clear to me, I'm upper Zulu 2-0, Teresina upper Zulu 7, and then a flight route, flight of a 360. We did not get the departure. Can you please tell us again the departure? Yes, sir. Departure is Momo, departure, Mike Oscar, departure, and the flock transition. Foxtrot, Lima, Oscar, Charlie, Kilo, transition. Okay, the Momo departure with the flock transition. And our squawk mode is 5441. Frequency 119.8. That's correct. And the left turn. Correct. And the left turn after departure, please. Left turn after departure. Alright, left turn after departure, then we'll do the Momo, then flock transition up to the 2-0. Thank you, sir. Yes, we're about to ready to start and push. Você é modulado, confirme que chamou? Eu preciso no navio, não tem que entrar na mesma. 391 é com relação com o pessoal da infraero, ok? No tratoramento da aeronave, está autorizado e reporte quando pronto para o táxi. 3191. Cheque o pessoal da infraero que vai tratar essa aeronave e reporte pronto para o táxi. Zero ingresso, cabeceira na 7, após pronto de decolagem, gráfico whisk. Azul 4082, chame torre 1895. 1895, bom dia. Ok, saiu muito ruim a transmissão. Você quer confirmar que chamou? Azul 4082. 4-0? Afirmativo. Cópia. Pronto para cópia, 120. 120, Salvador Fortaleza autorizado, nível 090, via Whisky 1, decolo no zero, curva esquerda, no perfil da Lotar, 5430, transponde, controle 119.8. Opa 2-0, autorizado Salvador, Fortaleza, nível 090, Luiz Cunha, Jorge, Salvador 0, Cunha, Recife, Otávio, responde 4-3-0, controle, correto, tem direcionamento parte militar, está no parte militar, rumba. Falei zero, direcionamento. Tem direcionamento parte militar e chega para o táxi. Chamará para o táxi, falei zero. Mike Alpha, receba a altimetria de 1.600. Afirmativo, senhor. Vai, amigo. Azul 4207, chame Recife em 1251 e Alter 13325. Recife 1325, Azul 4207. Tráfico Salvador, Gol 1777, bom dia. Gol no 777? 77, onde está sendo a informação até o solicitor de transição para Porto Seguro? Autorizado, Porto Seguro, nível de voo 340, via Peruísc 50, BDEB após direto. Decola da pista na 0, curva direita, saída da El Leda após direto Porto Seguro. Controle 1,9,8, torre 1,8,95, transponder 5,440. Sim, autorizado Porto Seguro, 340, via para o Zulu 50, bidade após virado. A decola da pista 10, curva direita, superior-se a Dael, transição Leda, após Leda, direto Porto Seguro. Transponder 5440, professor, controle 198, ator 2895. Correto, chame pronto para acionar. Camará. Paulo Salvador, bom dia, 402 da Azul, livrou, não se escuta. Livre táxi até antes da Juliette, Azul 4082. Livre, chama antes da Juliette 4082. Confirma que Alfa está estabilizado. Confirma que Alfa completa a aproximação para prosseguir para a pista 7. Chame torre 1895. 1895, Golf Mike Alpha. Agora, Altan 3295, solicita pushback e acionamento na posição 03. 244, inicia o cruzamento do campo com a esquerda agora. Inicia o cruzamento do campo, mantendo a esquerda agora para frente. Número 2 aqui no Pátio 1 para realizar. Aguardo 3295. Faz sim, pretensão é parte pela direita 17, beleza. Ok, reporta para cancelamento, Golf Mike Alpha. Fica legal no 0 no 3. Mike Alpha vai chamar para modificar. 27, mantém a minha escuta agora, transferência, Bravo Kilo Whiskey. Torre, eu vou para mais de alfa, passou sim, para estar embaixo travado, modifica, prossegue uma parte pela direita para 1.7. Golfo Mike Alpha, estamos do seu lado aos 4.6, autorizado curva esquerda, base pela direita do 1.7, reporte na final. Mike Alpha, vai chamar a final. Bravo Kilo Whiskey, produto corredor forte, transfere com controle agora em 1.9, decimal 8. Confirma do corredor é o forte. No meu pé, mas está permanente braço direito. Autorizado táxi em frente, segunda direita na Índia, Alfa, ponto de espera 1.0, transferência, tá 3.1.9.1. Frente Índia, segunda direita, ponto de espera na Alfa, que é uma torista, 3.1.9.1. Foi autorizado o pouso, pista na 7, o vento 80 com 14. Mike Alfa. Autorizado Fortaleza, nível 090, via Whiskey ONU. Decolagem da pistão 1.0 com curva esquerda na saída lotar. Controle 1.9.8, torre 1.8.95, código transponder 5434. Correto, chame pronto para iniciar o táxi. Ah, 3895, autorizado o acionamento pushback, chame pronto para o táxi. Autorizado o pushback acionamento, 3895, chame no táxi. Onda 20, chame a torre em 1.8.95 para o cruzamento. E mantendo 03 na via. Onda 20, de imediato autorizado, cruzamento da 1.0.28 na Delta Chime Solo em 1.21.9 para prosseguir com o táxi. 013, clear left, approach port on localize course. 10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10- Only pushback cleared due to work in progress in your back. Your startup engines only is cleared at position ABN gate 08. Okay, only on that position, gate 08. Alright, clear for push and we'll start over position 08. That's affirmative. We have working progress at slightly at your right side, machines and men working. Yes, sir, we know that. Thank you. Thank you. transmissão está baixa? Entendi que está na alfa. Ciente, vai seguir o Airbus da TAM à sua esquerda, como número 2, via TAT 1, Índia Alfa, no ponto de espera, transferência para a torre. Rumba 20. 8. 19-8, bom dia. Controle Salvador, bom dia, até 3191, cruza 1800. Bom dia, 391, subiu uma senha, o nível 320. 320, 391. Está ciente da informação ativa em vigor? Autorizado voo local no litoral sul, decola da pista 197 com curva direita, via corredor axé, controle Salvador 199.8, torre 198.95, código transponder 01171. Autoriza voar direto Leda 3191. Autorizado Leda 3191. Obrigado. Autorizado táxi até hotel. Na hotel chama a torre para o cruzamento. Rumba 88. Índia na Vembaral, chame na ônibus para ingressar. Tá 3895, 3 horas e 57 minutos de autonomia, alternando Galeão, POB. 185, autorizado táxi via Índia e Alfa, ponto de espera 10, transferência. Tem uma vez autorizado a linha de colapso 10, vento 100 graus, 959. Autorizado a linha de colapso, vento para o nível 050 para o GTAP 3604. Oito, oito, autorizado, cruzamento pistão 1028 na Delta. Chame solo, 1219 para prosseguir contato. Livre táxi, chame no hotel para o cruzamento. Livre táxi à direita via Alfa, chame para ingresso no pátio 1, 188. O motor tem 3895. A 3895, subir mantém o nível 320 na saída da EL. 320, saída da EL, tá 3895. A 3191, chame Recife, a frequência 1251, alternativa 13325. 251-2325-3191. Número autorizado, ingresso na 7, aponte pronto para decolagem. Estado ingresso, Juliette, Pátio 1, Índia, Alfa, transferência. Controle 1, 19.8. Controle 19.8, 3804, desce ao 060, projetado. 3804, Ocean Air 6200. Complete approach tower 18.95. 18.95. Ocean Air 6200. Tem um 090 e ela tá. Primeiro para 090, voltar. Vai, 60. Salvador Tower, good day, Ocean Air 6200. Now passing outer marker, landing gear down and left. Ocean Air 6200, clear to land runway 10, wind 100 degrees, 15 knots. Just confirm 100, 17 knots. Affirm.